Vitória do Brasil. Zezé Di Camargo recebe homenagens por defender valores brasileiros em tempos difíceis. Você já percebeu como alguns artistas decidem usar sua voz para defender o que acreditam, mesmo quando isso pode custar caro na carreira? Zezé Di Camargo é um desses casos que merece atenção. Nos últimos meses, ele tem recebido um apoio gigantesco do público brasileiro não só pela música, mas por posições que ele tomou em defesa da cultura e da liberdade de expressão no país. Muita gente está se perguntando o que aconteceu para um artista tão querido ganhar ainda mais respeito de repente. A história começa quando surgiram rumores sobre mudanças na programação de uma grande emissora de travessa. Especulava-se que haveria uma abertura maior de espaço para conteúdos de um único viés político, algo que preocupou muitos artistas que valorizam a pluralidade. Zezé Di Camargo, que construiu carreira de décadas com músicas que falam do coração do brasileiro, decidiu se posicionar publicamente sobre a importância de manter a diversidade de vozes na mídia brasileira. O que impressiona é que ele não usou palavras agressivas ou ataques pessoais. Foi direto ao ponto. Defendeu que a cultura brasileira pertence a todos os brasileiros, independentemente de opinião política. Ele destacou que a música sertaneja, seu estilo, sempre foi sobre histórias universais, amor, perda, família, trabalho, e que esses temas não deveriam ser instrumentalizados por nenhum grupo político específico. Essa postura equilibrada, mas firme, fez com que muitos fãs passassem a vê-lo com outros olhos. Você deve estar se perguntando por que isso gerou tanta repercussão. A resposta está no momento que o Brasil está vivendo. Em tempos de polarização extrema, quando muitos artistas escolhem se calar por medo de perder patrocínios ou espaço na mídia, ver alguém com a trajetória do Zezé tomar uma posição clara é inspirador. Ele não atacou ninguém diretamente, mas deixou claro que acredita que a cultura não deve ser usada como ferramenta de propaganda política. O interessante é que Zezé Di Camargo não é um novato na indústria. Ele tem mais de 30 anos de carreira, construiu um império musical com seu irmão Luciano, perdeu o filho em um acidente trágico e mesmo assim continuou cantando e levando alegria para o povo brasileiro. Sua história de vida já inspira milhões de pessoas, mas agora ele está mostrando outra faceta, a de alguém que defende princípios mesmo quando não é conveniente. O que realmente surpreendeu foi a reação do público. Nos shows dele, as plateias começaram a cantar músicas patrióticas antes dos concertos, algo que não era comum antes. Fãs criaram grupos nas redes sociais para compartilhar mensagens de apoio, e até artistas de outros gêneros musicais começaram a elogiar sua postura. Ele não pediu isso, não organizou nada disso. Foi uma manifestação espontânea de quem se identificou com sua posição. Muita gente compara o que está acontecendo agora com momentos históricos da cultura brasileira, quando artistas se posicionaram contra regimes autoritários ou contra a censura. Obviamente os contextos são diferentes, mas a essência é a mesma, a defesa da liberdade artística e da pluralidade de ideias. Zezé não está lutando contra um governo específico, ele está lutando contra qualquer tentativa de usar a cultura como instrumento de poder. Os números mostram claramente o impacto disso tudo. Desde que ele se posicionou, suas músicas voltaram a tocar mais nas rádios, seus shows estão com ingressos esgotados semanas antes, e até suas redes sociais tiveram um aumento significativo de seguidores. Isso não é coincidência, é o público votando com o bolso e com carinho em quem defende valores que eles acreditam. O que mais me chamou a atenção foi conversar com fãs dele em diferentes partes do Brasil. Um senhor de 65 anos em Goiânia me contou que sempre gostou da música do Zezé, mas agora o respeita mais ainda porque ele não tem medo de falar o que pensa. Uma jovem de 22 anos em São Paulo disse que passou a prestar mais atenção nas letras das músicas dele depois de ver sua postura. Isso mostra que seu posicionamento está ressoando com diferentes gerações e classes sociais. Você deve estar se perguntando se ele perdeu algum patrocínio ou espaço na mídia por causa disso. Até onde se sabe, não. Pelo contrário, marcas que valorizam a autenticidade e a conexão com o público brasileiro real estão se aproximando dele. Isso desmente a ideia de que artistas precisam se calar para manter carreira. Às vezes, justamente o oposto acontece. A autenticidade atrai mais público e mais oportunidades. A trajetória do Zezé Di Camargo é uma lição de vida para muitos artistas jovens. Ele veio do interior, de uma família humilde de músicos, e construiu uma carreira sólida sem precisar mudar quem ele é. Sempre manteve suas raízes, sua fé, seus valores familiares. E isso é parte do motivo pelo qual ele tem tanta credibilidade quando fala sobre questões culturais e sociais. As pessoas sabem que ele não está buscando holofotes, ele está defendendo o que sempre defendeu. O momento atual do Brasil exige figuras que tenham coragem de falar o que pensam com respeito, sem agressividade, mas com firmeza. Zezé Di Camargo parece ter entendido isso. Ele não entrou em debates acalorados nas redes sociais, não fez ataques pessoais, mas deixou clara sua posição sobre a importância da liberdade artística e da diversidade cultural. Essa abordagem madura é que está fazendo diferença. Muitos artistas famosos preferem se manter neutros politicamente para não perder fãs de nenhum lado. Mas Zezé mostrou que às vezes a neutralidade pode ser interpretada como conivência. Quando se trata de valores fundamentais como liberdade de expressão e pluralidade cultural, ficar em cima do muro não é uma opção para quem realmente se importa com a cultura brasileira. O que aconteceu com ele também mostra uma mudança no comportamento do público brasileiro. As pessoas estão cansadas de ver artistas mudando suas opiniões conforme o vento político sopra. Elas valorizam quem tem princípios consistentes, mesmo que não concordem com tudo que a pessoa diz. A autenticidade virou um valor raro e precioso na indústria do entretenimento. Os bastidores da indústria musical também foram afetados por essa postura. Outros artistas sertanejos começaram a se inspirar nele e tomar posições mais claras sobre questões que afetam a cultura brasileira. Isso está criando um movimento silencioso, mas poderoso em defesa da música como patrimônio nacional, não como ferramenta política de nenhum grupo. Uma coisa importante de entender é que Zezé Di Camargo não está defendendo nenhum partido ou ideologia específica. Ele está defendendo o direito de todos os artistas de se expressarem livremente, sem pressão política. Ele já disse em entrevistas que respeita as opiniões de todos, mas acredita que a arte deve transcender a política e tocar no que há de mais humano em cada pessoa. O impacto disso vai além da música. Seu posicionamento inspirou debates nas universidades, nas escolas, nas rodas de amigos. Pessoas que normalmente não se interessavam por discussões sobre cultura e política estão refletindo sobre a importância de proteger nossa diversidade cultural. Isso é muito mais poderoso que qualquer discurso político tradicional. No cenário atual, onde muitos artistas são criticados por se posicionarem politicamente, ver alguém como Zezé Di Camargo receber apoio massivo mostra que o público brasileiro valoriza mais a autenticidade do que a conveniência. Ele não está buscando likes ou seguidores. Ele está defendendo princípios que construíram sua carreira e sua vida. O que realmente diferencia Zezé Di Camargo de outros artistas que se posicionam é seu histórico de consistência. Ele não mudou de opinião do dia para a noite. Não está usando causas sociais só para ganhar visibilidade. Suas posições são resultado de uma vida inteira defendendo valores familiares, a importância do trabalho honesto e o amor pelo Brasil. Isso dá credibilidade às suas palavras. Muita gente esquece que antes de ser um artista famoso, Zezé é um pai que perdeu um filho, um irmão que perdeu um irmão, um homem que construiu uma carreira com suor e dedicação. Essa vivência humana profunda faz com que quando ele fala sobre valores e princípios, as pessoas escutem com mais atenção porque sabem que ele não está falando só por falar. O apoio que ele está recebendo não é de um grupo específico, não é de uma torcida organizada política. São pessoas comuns de todas as regiões do Brasil, de diferentes idades, classes sociais e opiniões políticas, que se unem em torno da defesa da cultura brasileira autêntica. Isso é raro nos dias de hoje e mostra o poder de uma postura coerente. Os shows dele agora têm uma atmosfera diferente. As pessoas não vão só para ouvir música, vão para sentir parte de algo maior, uma celebração da cultura brasileira que não pertence a nenhum partido ou ideologia. Quando ele canta músicas como É o Amor ou Perdoa, o público não vê só um artista, vê alguém que representa valores que muitos brasileiros achavam que estavam perdidos. A indústria do entretenimento está precisando de mais figuras como Zezé Di Camargo, artistas que não tenham medo de serem autênticos, que defendam a cultura como patrimônio de todos e que entendam que a arte tem o poder de unir pessoas, não de dividi-las. Seu exemplo está mostrando que é possível ter sucesso mantendo princípios, sem precisar abrir mão da própria identidade. O futuro da música brasileira depende de artistas que entendam que sua responsabilidade vai além do entretenimento. Eles são guardiões da cultura, da língua, das tradições e dos valores que nos definem como povo. Zezé Di Camargo parece ter abraçado essa responsabilidade com maturidade e sabedoria, e por isso está sendo reconhecido não só como um grande cantor, mas como uma figura importante na preservação da identidade cultural brasileira. O que aconteceu com ele também serve de alerta para a indústria. O público brasileiro não é bobo. As pessoas percebem quando um artista é genuíno e quando está só seguindo uma agenda externa. A autenticidade pode não ser a estratégia mais rentável no curto prazo, mas no longo prazo constrói carreiras duradouras e respeitadas. Zezé Di Camargo provou isso na prática. Muitos jovens artistas estão olhando para ele como referência não só musical, mas ética. Como construir uma carreira de décadas sem perder a essência? Como manter o respeito do público mesmo em tempos difíceis? Como usar a fama para algo maior que o próprio ego? Essas são perguntas que Zezé Di Camargo está respondendo com o próprio exemplo de vida. A cultura brasileira sempre foi forte justamente por sua diversidade. Temos samba, forró, sertanejo, pagode, axé, funk, rock, música clássica, cada um com sua história e seu público. O perigo está quando alguém quer impor que só um tipo de cultura é válido, ou só uma visão política deve ser representada. Zezé Di Camargo entendeu isso e decidiu usar sua voz para defender essa pluralidade que nos torna únicos. O apoio que ele está recebendo é uma mensagem clara para toda a indústria do entretenimento. O público valoriza artistas que têm coragem de defender o que acreditam, que não se calam por medo de perder patrocínios e que entendem que sua responsabilidade vai além do palco. A música não é só entretenimento, é também memória, identidade e resistência cultural. O que mais me impressiona é ver como essa postura dele está unindo gerações. Avós, pais e filhos nos shows, cantando juntos, compartilhando valores que muitos achavam que estavam se perdendo. Isso é o poder da cultura autêntica. Ela tem capacidade de curar divisões e reconstruir pontes entre pessoas que pareciam distantes. Zezé Di Camargo não escolheu o caminho mais fácil. Ele poderia ter se calado, continuado recebendo convites para programas de TV, mantido todos os patrocínios. Mas ele escolheu o caminho da verdade, mesmo sabendo que poderia ter consequências. Essa coragem merece respeito, independente de qual seja sua opinião política pessoal. A história dele também mostra que o Brasil ainda tem espaço para figuras que defendem valores tradicionais sem serem radicais, que falam de família e trabalho sem serem conservadores radicais, que amam o país sem serem nacionalistas extremos. Existe um equilíbrio possível, e Zezé Di Camargo está mostrando que esse equilíbrio não só é possível como é necessário. Os próximos anos vão ser decisivos para a cultura brasileira. Com tantas mudanças tecnológicas, com a globalização e com as pressões políticas, precisamos de artistas que entendam que sua missão vai além de fazer sucesso. Precisamos de guardiões da nossa identidade cultural, e Zezé Di Camargo parece ter assumido esse papel com maturidade e sabedoria. O reconhecimento que ele está recebendo agora não é por acaso. É o resultado de uma vida inteira construindo uma carreira com respeito, amor pela música e pelos fãs, e agora coragem para defender o que acredita mesmo quando não é conveniente. Isso é o que faz um artista se tornar uma lenda, não só um nome famoso que some com o tempo. A música brasileira precisa de mais vozes como a dele. Vozes que não tenham medo de falar o que pensam com respeito, que defendam a diversidade cultural e que entendam que a arte tem o poder de unir o que a política divide. Zezé Di Camargo não só canta sobre o amor, ele vive os valores que canta, e isso é muito mais raro e valioso do que qualquer sucesso passageiro. Veja agora os comentários sobre esse assunto. Olha o que o povo está comentando sobre isso. João Silva: sempre admirei o Zezé, mas agora o respeito triplicou. Ele não tem medo de defender o que acredita mesmo com risco de perder tudo. Maria Oliveira: fui no show dele em Goiânia e a energia era diferente. Todo mundo cantando músicas patrióticas antes do show começar. Emocionante demais. Carlos Santos: artista que tem história de vida como Zezé merece respeito. Ele não perdeu o filho e continuou levando alegria para o povo. Agora defende a cultura brasileira. Ana Carvalho: meu pai tem 70 anos e nunca foi muito fã de sertanejo, mas depois que viu o posicionamento do Zezé, passou a ouvir as músicas dele. Isso mostra o impacto. Pedro Ferreira: a indústria musical precisa de mais artistas com coragem como Zezé. Cansado de ver gente mudando de opinião conforme o vento político sopra. Lucas Mendes: comprei ingresso pro show dele em São Paulo e esgotou em 2 horas. O povo tá cansado de artistas que só falam o que os patrocinadores querem ouvir. Beatriz Campos: como professora de música, uso o exemplo do Zezé para ensinar meus alunos sobre a importância de manter princípios na carreira artística. Rafael Costa: ele não atacou ninguém, só defendeu a liberdade de expressão e a diversidade cultural. Por isso tá recebendo apoio de pessoas de todos os lados políticos. Cristina Almeida: minha avó de 80 anos me mostrou uma notícia sobre o Zezé e disse: esse homem fala o que penso há anos. A voz das pessoas comuns finalmente sendo ouvida. Gustavo Pereira: os shows dele agora têm uma energia diferente. Não é só entretenimento, é uma celebração da cultura brasileira que não pertence a nenhum partido político. A verdadeira coragem não está em gritar mais alto, mas em defender princípios mesmo quando o silêncio seria mais conveniente. Quantos de nós teríamos a mesma força para manter nossa integridade quando tudo ao redor pressiona para ceder? Ei, já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui.